Quantas noites em claro que passei sem dormir. Os pensamentos ruins que me fazem refletir. Entre angústia e aflições, entre vermes e leões, tribulações, ambições, almejando corações. Eis-me aqui, só eu e Deus sabemos dos livramentos. Eu tô vivo até hoje, passei por sofrimento. Se o passado condena, também te ensina a ser forte. Em meio à grana, a lama e os holofortes, muitos querendo arrastar pra não ver o seu progresso, pra depois apontar o futuro que não deu certo. Drogas, mulheres, bebidas, parando as madrugadas. Tem que ser firme e passa porque é dura a caminhada. Eu também já errei e muitas vezes falhei. Quantos que o crime levou e por eles chorei. Vida louca que seduz os meninos de capuz pra invadir a joalheria, cada um com sua cruz. É as crianças de ontem que soltava o pipa. Hoje tá de AK, bota o terror na avenida. O futuro do país que hoje derruba lágrima. Inocente de refém dentro da agência bancária. É assim, meu querido, então bem-vindo ao Brasil, onde os moleque não sabe escrever, mas porta o fuzil. Caindo no jogo do sistema armadilha, onde o final sempre é ceifar sua vida. Realidade é cruel, é traiçoeira. Tem que ter fé pra vida inteira. Onde estiver, queira ou não queira, seja você, quebra a barreira. Realidade é cruel, é traiçoeira. Tem que ter fé pra vida inteira. Onde estiver, queira ou não queira, seja você, quebra a barreira. A vida é cruel, meu parceiro, ela é traiçoeira. O inimigo astuto no jogo não tá de brincadeira. Presta atenção ao seu redor, ele te seduzindo. No jogo da vida, na armadilha, você tá caindo. Quantas baladas, madrugada, descendo as garrafas. Whisky energético, as fiel sempre sofrendo em casa. E quantas mães que eu já vi implorar pro socorro. Em frente à poça de sangue, vendo seu filho morto. Final é doloroso, daqueles que é vaidoso. Se deixou levar, e hoje com ódio nos calabouço. Plano arquitetado do inimigo dando certo. Uns tranca fiada, mais de 15 ou no cemitério. E você ainda iludido, não enxerga o fato. O crime que seduz, tipo um imã pro final que é trágico. A vida é desafio, pra quem é de verdade. Se mosca, ramela, mano, é checkmate. E me perdoe, eu não vim agradar com meus versos. Contundente até o final, aqui com meu rap indigesto. Ainda na rua, injustiça, polícia, política. Não faço rap de vitrine, só pra catar as mina. Tamo na guerra, em meio ao campo minado. Um passo em falso, parceiro, tá tudo acabado. Presta atenção na armadilha que é pra te matar. Mas somente o amor de Cristo veio pra coroar. Realidade é cruel, é traiçoeira. Tem que ter fé pra vida inteira. Onde estiver, queira ou não queira, seja você, quebre a barreira. Realidade é cruel, é traiçoeira. Tem que ter fé pra vida inteira. Onde estiver, queira ou não queira, seja você, quebre a barreira. Realidade é cruel, cruel.